Voltamos agora com mais informações sobre a queda de uma aeronave no litoral de São Paulo, em Santos. E nessa aeronave estava o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, do PSB. O Brasil perde uma jovem liderança com um futuro extremamente promissor pela frente. A rebelião na Previdenciária de São Paulo. Foram 30 horas de tensão e violência num dos mais graves motins de presos na história do país. 30 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas. James Foley foi sequestrado na Síria em 2012. Um ano antes, passou um mês e meio nas mãos das forças do ditador Gaddafi na Líbia. No vídeo, o jornalista americano de 40 anos se despede da família. O ex-médico Roger Abdelmassi estava foragido desde 2011. Ele foi condenado a 278 anos de prisão pelo estupro de 52 pacientes. São momentos de muita tensão aqui no bairro de São Mateus, proximidades, zona leste de São Paulo. Uma quantidade realmente incrível de viaturas policiais. Nós temos a informação, inclusive, de que um dos suspeitos do crime estaria cercado. Pelo menos são essas as informações que a gente recebe inicialmente. Apologia ao crime.